Sim, é habitual, já começa, as temperaturas já começam a chamar, já começa a ser muito agradável e já há muita, muita gente. E esperemos que assim continue durante toda a época balnear. Esta é uma praia acessível, não é? Também distinguida com a bandeira de praia acessível e também com outras distinções. Exato, sim, é praia de bandeira acessível, temos com todos os acessos criados para as pessoas com deficiências motoras, para que possam também usufruir. Penso que também é um direito que essas pessoas têm de poder aproveitar o verão. Temos a bandeira acessível, temos também a bandeira das aldeias do Xisto, a rede de aldeia de montanha estamos para inserir, também com essa distinção. Esta é uma praia, portanto, onde a qualidade da água não é de 100%, mas anda próxima. Sim, anda sempre próxima. Nós, é necessário para ter a bandeira azul ter os 3 anos consecutivos de água de nível de 100%, ainda não conseguimos, anda a rondar os 100%, mesmo nos 90 e muitos, só que infelizmente ainda não conseguimos, mas é algo que continuamos a trabalhar para que conseguimos ter essa distinção também.